Salvador, papapá, Mike Eco Delta. Papapá, Mike Eco Delta. Mantenha-se em condições usuais, 500 pés, corredora de serra, poste fora da barra. Autoriza 1000 pés CCT Manati? Autorizado, 1 mil pés de poste 20 milhas fora. Portada 20 milhas fora, Mike Eco Delta. Controle Salvador, boa tarde, o voo 075, centro de informação Sierra, está 5, 6 milhas fora. Gol no 075, boa tarde, chega da Mari, desce e mantenha 050. Mari 050, obrigado. Sereno 2231, desça para 2 mil pés, livre LS, repórter estabilizado. Ciente, 2 mil, livre LS, repórter estabilizado, passareiro. Controle, poderia confirmar por Lima Tchalier com a altitude final? 450, papapá, Lima Tchalier. Ciente, muito obrigado. Olha, é o TRIP 5627. Prossiga, TRIP 5627. Solicita por onde de Aracaju da presente? Aguarde coordenação. Salvador, boa noite, Nico. Salvador, boa tarde. Gol 925, centro da Serra. Alô, Salvador, o TAN 3155, 4 horas e 10 de autonomia, alternando Galeão 155 a bordo para o táxi. 08, negativo. Posição 3 para pushback e acionamento. Ficou. 4 horas e 10 minutos. Atente a tráfego no setor, fazendo toque remitido em Veracruz, mantendo no meu pés. Frequência livre para coordenação, Papatango, November, Yankee, Mike. O Azul 4118 na escuta do solo. Prossiga, 4118. Estou com equipamento 2 aqui, como recebe o solo? 55. Ok, grato. Tupá Lima, Tchalier, autorizados e par, submantenha 370. Autorizados de par, sobe mantém 370, Lima Tchalier. Estabilizado aí, ele é seu passareiro. Ciente, completo do procedimento, chame torre 1186, passareiro dos 231. 231. Posso passar em 2-3-1, está autorizado o início do cheque de acionamento 4118-1. Vai ser a pista foi paríssima, número 26, 0161, transporte 06 a bordo, isso mais excelente. Ciente, mantenha-se em condições duais, corredor Veracruz, aposta através de Paripa. Aposta através de Paripa, isso mais excelente. Pessoal, a aeronave da Tuxi, o 4118 está aguardando essa que acabou de passar, ou tem mais algum? Ok, então iniciando a partir de agora, do 4118. Aqui o tráfego ultrapassado. Papapá Lima, Charlie Eco, chame centro Recife, 1285, secundária 12545. 265, 12545, muito obrigado, bom dia. Lima, Charlie Eco. Papapá, Oscar Lima Eco, prossiga. Oscar Lima Eco, ciente, mantenha-se em condições usuais, desça para 1.500 pés. Confirme o pouso na pista 1-0. Confirmando, o senhor fez o plano de voo? Ciente, continua descida para 1.500 pés, aguardando o vetor para a final da 1-7. Oscar Lima Eco, continue descida para 1.500 pés, condições visuais, voe na proa do rotatório. Salvador, está autorizado a proa do VR Aracaju para o 5627? Da proa de Aracaju, trip 5627. Obrigado. Doutor Recife, o Lima Charlie Eco, negativo contrato na frequência do centro. Salvador, boa tarde, o Xané 6314, informação Sierra, solicitando nível 320 para Petrolina. ...2685-2545, muito obrigado. Zona 55, boa tarde, contato radar, saída da EL, sub, mantenha 340. Atenção ao 340, pode voar direto da EL, Olinda? Autorizado, direto da EL, TAM 3155. Direto da EL, 3155, obrigado. Sente frequência livre para coordenação, papapá, Mike, Eco Delta. 2:52 de autonomia, alternando o Galeão, pronto para o TAC. Alfa, torre 1186, altímetro 1016, azul 4118. Muito obrigado. Paulo Salvador, 314, centro da tarde, da Sierra, autorização de trato. Salvador 2231 da Passarela, livrou, não se escuta. Mota no 4 e a Pat 1 Alfa e Juliette, o Passarela 2231. Oscar Lima Eco, acione código 0222. Ah, negativo, pode ser esse mesmo, não aguarda, copia. Ah, 500 pés estavam tendo em condições visuais, não se escuta, reportada na barra, câmbio de Bravo. Pela Apesulu 2, na frente, esquerda, saída Momo, transição Floti, o controle 119.3 e o transponder 50.3, né? 6314, a posição 5. Ilha Sudoeste da posição Conde. Chame Aracaju na frequência 1203. Aracaju 1203. Vai atingir 3000, Gol 075. Gol no 075, desça para 2000 pés, livre LS, reporte estabilizado. 2000 pés, reporte da estabilização, obrigado. É Momo Fox. Fox Lima Oscar Charlie Kilo. 6394. Camará. 7-0-9-5. Tango Vitor, Mike Beck, visual com campo. Visual com campo, Quebec. Ingresso no circuito, chame Toy, 1-9-8, decimal meio. Toy, Quebec. Salvador, objetivo 729, informação Sierra, com fins, boa tarde. Bridge intercepta a Apesulu 16. 50-52, transpondo 2-19-35 ao controle. 5-7-9. Vai cortar a pushback acionada. 5-7-9 vai virar. Depois continua, depois de virar o corredor acionado novamente. No sentido contrário, até o final de Itapuã para cruzamento do campo. Sente, Papa Romeu Tango em Gibraltar. Localizador tem a vista, Gol 075. Completação do procedimento LS X-Ray, chame Torre 1386, Gol no 075. Obrigado, boa tarde. Ajuste no 097. 2000 com 1097, Gol no 95. Controle Salvador, boa tarde, eu sou 4128 na Dial. Gol no 925 para interceptar o pulso do localizador, curva esquerda para o 135, livre LS, reposto estabilizado. Gol no 925, copiou? Negativo. Negativo, 925. Controle, é o gol no 925. Gol no 925, para interceptar o curso do localizador, curva esquerda, proa 125. Nessa proa interceptará, reposto estabilizado. Gente, que era 125. Nessa proa, estou autorizado o procedimento, é que foi da 1925. Controle Salvador, boa tarde, é o azul 4118 na Dayal. Azul 4118, boa tarde, contato radar, saído da El, submantenha 360. 360, podemos apoiar da El, azul 4118. Azul 4118, acione código 5030. Acionado, azul 4118. Podemos apoiar o azul 4118. 251 no secundário 13325. O azul 4118, pode voar, Leda? Da presente, direto Leda, azul 4198. Direto Leda, azul 4198, obrigado. Estabilizado, gol 925. Ciente, completado o procedimento, LS X-Ray, chame torre 198, decimal 6, bom pouso. 198, meia, boa tarde. Controle, boa tarde, é o Trip 5488. Boa tarde, chegada Mari, desse mantenha 050. Gente, na Mari, está abandonando o nível para o 050. Salve Salvador, muito boa tarde, o Chané 6314 no 05, pushback acionamento. Autorizado por feedback pela minha cena, estava na tarde pela minha frente, não quase. Paulo Salvador, boa tarde, gol 1075 para a pista via Eco. Fui Alfa, reporta antes da Juliette, gol 075. Está presente, direto Itaque. Itaque, muito obrigado. De nada. Seja bravo para si. Autorizado, Papa Romeu Tango, Índia Brava. Juliette, mantendo, voo 1075. Aguarda para ingresso do pátio 1075. Azul 4198, Xane Recife, no 251, secundário no 3325. 251-3325, o Azul 4118, boa tarde. Boa. Então para o 09 via Juliette, gol 1075. Salvador, boa tarde, gol 755, sempre da Terra. Gol 755, boa tarde, chegada bom, se desse mantenha 050. Bom, ficou 050 no 755. Em condições visuais, o número 500 pés, vindo para a rotatória, reposta na mesma, visual com campo. Pro da rotatória, semana visual, o óculos do eco. Boa tarde, bom ser 95, formação Sierra na escuta. 395, boa tarde, chegada Mari, desse mantenha 050. 050, bom, 395, chegada Mari. Isoalco Campo, Oscar Lima Eco. Ciente para ingresso no circuito, chame Torre 118.6. 118.6, grato. Boa tarde, contato radar, saída da El, submantenha 380. Saída da El, subindo ao 380, 3145. Espera da 10, reporta 286. 1016, boa tarde, até a próxima. São Leogol 925. Ponder 9.35 controle e a Perzulu 10, conforme o plano. Gol 1077. Reportará, 1077. Trip vai interceptar o localizador, já está completamente visual. Ciente, compilação do procedimento LS X-Ray, chame torre 118.6. 118.6, boa tarde. Boa. Controle, boa, chame 62314.